Precisamos retomar as prosas, né? Eu já peguei o sotaque português aqui de ouvir a Ana Moura. Você conhece a Ana Moura, querida? Essa cantora que estamos aí, que eu estava ouvindo, não, né? Não estava ouvindo. É lindíssimo, uma canção. É muito bonito. É bonito, mesmo, bonito, né? Nossa, é um som muito bonito dela. É, querida, é o seguinte, estou ouvindo ontem, eu consegui ouvir bastante gente, né? Ouvi o Reginaldo Nasser, ouvi o Antônio Martins, ouvi o Pedro, ouvi o Chico lá de Massaranduba, ouvi o Zeca lá em Guimarães, Portugal. Estou todo português, acho que não sei o que está acontecendo, mas enfim. Eu queria ouvir você. Desculpa te interromper, estou te ouvindo mal, viu? Ué, é que eu estou sentindo também que está rachando aqui, não sei exatamente o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Está tranquilo. Agora melhorou? Agora melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho? Quem que será que foi? Bom, mas enfim. Ana, a pergunta é a seguinte. Como é que você está acompanhando? Qual a sua análise? Enfim, suas considerações em relação aos resultados das eleições, né, que a gente teve aí do segundo turno. É contigo, meu querido. Olha, em relação aos resultados propriamente ditos, né, eu acho que, enfim, eles refletem aí a vontade e expressam o desejo da maioria da população, né? É, eu não diria que talvez eu nem seja a pessoa mais indicada para comentar a questão política propriamente dita, né? Enfim, da manifestação dos votos, etc., né? Agora, eu fiquei aqui me perguntando como psicanalista, como é que eu poderia contribuir para esse debate. E eu acho que o que está deixando todos nós estarrecidos é essa reação que houve. Para mim, eu devo confessar que foi uma certa surpresa num primeiro momento, não imaginava que a reação pudesse ser tão violenta. É, mas depois, eu acho que a gente começa a refletir, a analisar, e aí pode começar a tentar compreender e encontrar também caminhos para tentar superar esse momento. É um momento delicado, né? É um momento em que a gente vê, eu acho que, eu diria como psicanalista, assim, é um momento em que cai o véu. Eu tenho percebido as pessoas assim, manifestando ideias, opiniões, até fazendo propostas que me deixam realmente muito impactada, né? Porque é curioso, né? Como o exercício da democracia é um exercício permanente, né? Nunca está garantido a conquista. É uma coisa que é o tempo todo, parece que um movimento mesmo, né? E de fato, eu acho que há sempre um refluxo, né? Sempre existe uma certa resistência, porque é muito difícil mesmo lidar com as diferenças, né? Essa que é a verdade, né? Nesse ponto, eu acho que o bom e velho Freud nos ajuda a compreender, né, o narcisismo das pequenas diferenças, né? Essa coisa do outro sempre ser visto como inimigo, como aquele que deve ser expulso, né? E a gente está vendo isso, bom, é uma manifestação que a gente sabe que não é nova na história da humanidade, infelizmente, em alguns momentos mais tristes da história da humanidade levou ao pior, né? E agora a gente vê de novo aqui pertinho da gente, né? Num país onde, enfim, a gente normalmente se orgulha de ter tolerância, de suportar as diferenças, de ser um país múltiplo, multicultural, onde o preconceito supostamente seria menor, né? E o que a gente está vendo é que a coisa não é bem assim, né? Não tão bem assim, que aliás, uma questão que me chama muito a atenção, eu tenho escrevido de manhã, escrevido é ótimo, né? Parece biscoito cozido, né? Mas enfim, eu tenho escrito de manhã, algumas passagens que eu tenho pelo ônibus, por exemplo, né? E eu não sei se chegou a ler o de ontem ou de hoje também, falando um pouco do silêncio, né? Que vem dentro do ônibus, né? E ao mesmo tempo, assim, saio desse silêncio do ônibus, chego aqui, ligo a internet, ligo o computador, ligo, né, o Facebook, uhum, ou outro canto. E é assustador como que as coisas têm, aliás, bastante coisa muito agressiva, gente que você jamais imaginava, né? É, com coisas do tipo. Até eu tentei ouvir o Olavo agora, ele está entrando na sala de aula lá em Osório, no Rio Grande do Sul. O Olavo já falava isso um pouco antes das eleições, ele falou, nossa, vai até aqui, inclusive, né? No tal do sul, que tem aquela coisa enfervecida, assim, né? De arraigada. Uhum. A coisa está pior ainda. A sensação de que a molecada, uhum, inclusive, está propagando isso. Isso é muito triste. E, ao mesmo tempo, né? Quando... Hoje até fiz uma comparação. Teve gente que não gostou muito ali, mas fiz uma comparação do ônibus com o navio negreiro, né? É, uhum. Que a gente vem todas as manhãs, 6 horas, né, da manhã. E o silêncio é absurdo, né? Você fala, então, exatamente. Agora, dentro dessa perspectiva, dado todo esse cenário, né, como é que, eu sei que é duro, você não é futuróloga, né? Mas uhum. Eu gostaria de um pouco de exercício, até da tua própria experiência, de todo, né, a tua história. Qual que é a perspectiva? Por exemplo, eu mesmo, eu nunca fui uma figura que curti muito, né, a figura da Dilma, né? Mas não sei, uhum, parece que no final das eleições, parece que ela se desvinculou, né? Ela se desgarrou um pouco, né, daquela coisa de cumpridora gerentona do Lula, de cumpridora de demanda e tal. Parece-me, aliás, aquela imagem dela, das camisetas, aquela imagem do período dela de guerrilheira, enfim, etc, etc e tal, parece que voltou, tá viva. Acho que foi até uma grande sacada que os caras fizeram, né, para a propaganda. Mas, e não sei, de uma certa maneira, por mais que eu... Isso é pessoal, mas por mais que eu tenha essa sensação, né, de que tem essa coisa nela de cumpridora de demandas, etc., mas me deu uma sensação muito grande dela, parece que agora se dissociar disso, né? E vim um pouco naquilo que o Chico, na chamada, Chico, aliás, sempre, né, ligado, dizendo, antes eu votei na Dilma por causa do Lula, não, agora eu voto na Dilma por causa da Dilma. Então, será que vai ter mesmo o mandato da Dilma no segundo... Como é que você avalia o segundo mandato dela, por exemplo? Eu falei, não perguntei nada, mas é mais ou menos isso. Não, então, eu acho, viu, que é um fenômeno tão complexo que está acontecendo que a gente ainda vai precisar de um tempo, talvez, para analisar, né? O que eu poderia conversar são algumas linhas do que eu tenho pensado mesmo a respeito. É, primeiro, uma contradição muito grande, né? Porque os governos do PT, primeiro, assim, têm sido governos absolutamente dentro da democracia burguesa, que estão operando com as regras do jogo capitalista, inclusive os banqueiros ganharam dinheiro, o que se fala é de uma ascendência de uma nova classe média por uma via do consumo, né? Tudo bem, teve realmente, a gente poderia chamar assim, uma certa inspiração no estado de bem-estar social, que não é uma coisa nem um pouco inédita, né? Estava tentando explicar para um amigo chileno, né? Assim, mas eu não entendo, o partido que chama-se da social-democracia no Brasil é o Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores é o Partido da Social-Democracia, é isso? É mais ou menos por aí, né? Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores há muitos anos que não é mais um partido, nem que a gente poderia chamar propriamente de esquerda, né? Aliás, as nossas críticas, né, nós que somos mais a esquerda, vão justamente nessa direção. Então chama muita atenção, né, que um partido que fez alianças com setores conservadores, né? Setores da elite econômica do Brasil e etc, etc, com vantagens e desvantagens, poderíamos até analisar isso, enfim, do ponto de vista do, né, o pragmatismo político do PT, mas acho que não é essa a pauta hoje. Mas veja, né, é curioso que o que aparece nessas eleições não é isso, né? O que aparece nessas eleições é a Dilma sendo acusada de querer fazer do Brasil uma Cuba, né? Ou de ser contra os ricos, ou de dar bolsa esmola, ou de, enfim. É muito interessante, porque a própria campanha, de alguma maneira, empurrou o PT para a esquerda, e isso, uma vez eu vi a Marlena Chauí falando a respeito, né? Não é a ascendência econômica que resolve o conflito de classes, né? Eu lembro que a Helena Chauí falou, vamos tomar um pouco de cuidado, que a classe C não é nova classe média, é a classe operária que está com um pouquinho, com rendimentos um pouco melhores, né? Existe aí uma questão da do preconceito de classe mesmo, que eu acho que volta nessa eleição de uma maneira muito interessante. Quer dizer, não adianta, né? Tem uma coisa que, assim, a elite não aceita mesmo, né? A elite tende a ser racista, né? Às vezes, acho que isso é estrutural e não é só no Brasil, né? É que no Brasil, pela história, né, pela maneira como a sociedade brasileira se constituiu, eu acho que isso é mais, talvez, explícito. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho muito interessante é o fato de uma ser mulher. Né? Não vamos negligenciar o que tem aí de ódio inconsciente ao feminino, né? Ao que ela representa em termos... É curioso, né? Quer dizer, é um pouco diferente o Lula ganhar e a Dilma ganhar, né? A gente vê pelos palavrões, pela maneira como os xingamentos acontecem, né? É uma coisa que pega por essa via da misoginia, né? Acho que tem um pouco isso. E eu acho que tem uma coisa assim de discurso mesmo, né? Você faz uma análise do discurso que está em voga aí nas redes sociais, então é muito parecido com o discurso fascista ali da Alemanha dos anos 30, né? Eu andei lendo agora recentemente, vê se você consegue reler e depois assistir o filme também que foi feito, não sei se você lembra, um livro lindo do Günter Grass que chama O Tambor. Sim. É um filme, né, que analisa justamente a ascensão do discurso nazista, né? Acho que a gente precisa lembrar que o povo da Alemanha não é um povo mau, né? O nazismo não surgiu assim, não é filme de Hollywood, né? Os Vingadores, sei lá, tem os alienígenas que vieram e jogaram ali um veneninho na água dos alemães, de repente eles viraram do mal e resolveram sair perseguindo os judeus. Não foi isso que aconteceu, né? Eu acho que o nazismo é um fenômeno que a gente sempre volta a ele, porque ele revela o que esse ser humano é capaz de fazer, digamos assim, como diz o pessoal da escola de Frankfurt, né, Adorno, mostra isso muito bem, né? A Hannah Arendt também, depois, né, a banalidade do mal, né? É a banalidade do mal que a gente está assistindo, né? As pessoas não são ruins, não é que, de repente, sei lá, o sul do país foi, né, teve assim um vírus da maldade, né, que se espalhou, né, um vírus azul da maldade que se espalhou pelo sul do país e todos viraram do mal e querem, né, separar o Brasil e exterminar o do vermelho. Não é isso, né? É um discurso muito forte. A gente tem que lembrar que o Brasil, os meios de comunicação do Brasil estão na mão ainda de meia dúzia de famílias, né? Isso tem um poder muito forte quando a Globo lança aquele mapa. Aquilo foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Como é que um veículo de comunicação, né, com o poder da Rede Globo, lança um mapa eleitoral, metade azul e metade vermelho? É uma peça de publicidade, né? Porque inclusive circulou pelas redes o quanto o mapa é idêntico ao mapa do Bolsa Família. Bom, o mapa é idêntico ao mapa do Bolsa Família, contanto que você exclua tanto do lado azul quanto do lado vermelho, todos os votos contrários que houve, isso para ficar só no que diz respeito aos votos da presidência da República. Por exemplo, São Paulo, prefeito da capital é do PT, não é? Então como é que você pode pegar algum país como o Brasil, com a diversidade que tem, com a multiplicidade que tem, com as idiosincrasias que tem, com as contradições que tem, né? Um país onde o grande vencedor, em termos de partido político, foi o PMDB. Né? E você fazer um mapinha onde metade do país é azul, metade é vermelho, e pessoas assim, inteligentes, bem formadas, enfim, né? Universitários, né? Nós não estamos falando de povo, reproduzindo isso, né? Reproduzindo isso como se a eleição tivesse criado uma divisão em dois do Brasil. Uma coisa totalmente irreal, ilógica, né? Eu estou recebendo aqui, enquanto eu estava te ouvindo, né? Eu estou recebendo aqui do deputado Zaratini, inclusive ele dizendo aqui que recebeu pelo WhatsApp, né? É uma conta que é assim, a quem interessar, pô, São Paulo 36% para Dilma, 8,5 milhões de votos, Paraná 39%. Você chegou a ver isso, não? que é umas contas, etc. e tal, dizendo que, inclusive, quando se fala dessa questão do Norte e Nordeste, que a somatória dos votos mesmo, né? O Sul-Sudeste foram. A Dilma teve 25,8 milhões de votos, né? Claro. Enquanto somando Norte e Nordeste deu 24. Então, dizendo, peraí, vamos fazer essa análise de uma outra. Claro. Você acha que muda esse cenário e essa. Sei lá, eu ia falar a palavra, essa xenofobia que. Isso que você falou do mapa, quando a gente olha, eu levei um susto também na hora que eu vi esse mapa, né? Você fala, meu Deus, o que, que é isso, né? O que exatamente esse povo está. Mas é muito, inclusive, o que a gente ouviu um pouco antes das eleições, né? Até no final da apuração, eu estava ouvindo a TV, se não me engano, acho que era a Bandeirantes, que estava a Eliane Canede, estava um povo ali, Dora Clame, tal. É isso, né, Clame, sei lá, enfim. Uhum. É, elas estavam comentando, não sei o que tal, e ainda com aquela verbe, que aquela coisa, teve outros que defenderam, inclusive, impeachment, né? Antes da presidência. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Quer dizer, exacerbadamente, mas também é uma coisa de que tem um outro lado que está me dizendo aqui, né, Roberto, está me dizendo assim, também obriga o PT a repensar essa conciliação também, né? Não, então, acho que são duas coisas diferentes. Acho que o fato de ter sido uma eleição apertada, acho que o fato de ter ido para o segundo turno, acho que o fato do PT ter perdido em São Paulo. Uma coisa é a gente analisar os erros do PT ou as mudanças de rota. Agora, lembrando que não existe unanimidade também em relação a isso, né, Elvio? Por exemplo, quando a gente ouve no Jornal da Globo as pessoas dizendo onde já se viu, o Manteiga vai continuar ministro, enquanto não arrumar a economia, etc. Veja, a solução Armínio Fraga, né, não sou economista, enfim, não é minha seara, mas estou falando agora como cidadã, né, não como especialista. Veja, se eu acredito que tem mudanças de rota serem feitas do ponto de vista da economia no governo Dilma, certamente não são as mesmas mudanças de rota que o pessoal ali que defende a política neoliberal está propondo. Certamente não é a mesma mudança de rota. Tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Quando a gente fala, o PT está errando e precisa consertar a rota, peraí, né? O que a direita está chamando de consertar a rota não é a mesma coisa que eu estou chamando de consertar a rota. Né? Então, tomar um pouco de cuidado também, porque não existe a rota, né? Como se existisse assim, uma única, né, uma única, sabe, te vejo na 66, né? Não é assim, não tem só 66, né, tem várias outras, a gente pode andar off-road também, né, tem outras estradas que a gente pode pegar, tem outras trilhas, tem outras veredas, né, tem outros caminhos que a gente pode trilhar. Então, do jeito que a coisa é colocada, né, parece que assim, existe uma rota que é a rota certa, que evidentemente, normalmente, é colocada como sendo a rota do neoliberalismo, é muito engraçado, quer dizer, quando as pessoas medem se a rota econômica de um governo está certo ou errado pela Bolsa de Valores, entendeu? Me desculpem, mas isso não é parâmetro para mim, entende? Quer dizer, se a Bolsa está subindo, a Bolsa está descendo, não é parâmetro para mim, né? Então, o Brasil não pode ser governado pela Bolsa de Valores, para atender os interesses do mercado financeiro. O que significa isso? Né? Aliás, parece que estamos divididos entre duas bolsas, né? Tem duas... Bolsa Família e Bolsa Exatamente. De Valores. Então, exatamente, Bolsa Família e Bolsa de Valores. Agora, então, o que eu acho que aconteceu de interessante nessa eleição, né, inclusive o apoio, não oficial do partido, mas dos deputados, né, da militância do PSOL, por exemplo, eu achei fundamental, né? Achei importantíssimo isso. De fato, eu acho que pressiona, né? Quando eu li a carta, por exemplo, do João Willis, né? Manifestando o apoio à Dilma e colocando ali quais eram os pontos, né, que ele colocava, digamos, em pauta para manifestar o apoio público a ela, ali sim, né, a gente vê uma agenda e uma cobrança em relação a uma mudança de rota do PT, né, que eu acho muito, muito interessante, muito importante, e que não tem nada a ver com o mercado financeiro, tem a ver com assumir compromissos que sempre foram compromissos históricos do PT e que a gente vem observando que nos últimos anos o PT tem aberto mão deles, né? em nome da governabilidade, enfim. De novo, precisaríamos de mais tempo para discutir essa questão do pragmatismo, né, na política, né? Mas, de fato, eu acho que essa eleição, de alguma forma, eu espero que a Dilma seja sensível a isso, né? Porque ela não teria sido eleita se os movimentos sociais, se os partidos mais à esquerda não tivessem, de alguma forma, aderido à campanha dela com as ressalvas importantes, sérias, né? Que foram feitas para manifestar esse apoio. Mas, sim, apoiaram, foram para a rua, né? A militância parece que saiu do armário. E eu acho, eu estive ali no ato, no Tuca, apesar de ter votado na Luciana Genro no primeiro turno, e foi muito interessante perceber que tinha de novo um clima mesmo de pressionar o PT e as alianças, né, que elegeram a Dilma para uma agenda mais à esquerda. Né? Então, assim, existe um conflito aí em jogo, né, Elvis? Existe um conflito. Tá chegando um recado da Turquia para você aqui. Esse programa é um recado da Turquia. O Fausto está ouvindo a gente lá na Turquia, né? E ele está dizendo o seguinte: peraí, acabou de chegar outro aqui. O Fausto está dizendo assim: puxa vida, perdi o começo. O Radinho aqui não estava sintonizando. Radinho provavelmente é a internet lá, né? Uhum. Muito coerente as palavras da moça. Né? Essa dualidade do mal é o que eu estou sentindo no Facebook. A elite é realmente racista e esse mapa é um absurdo mesmo. Aqui na Turquia rola um movimento separatista dos curdos, muito mais real e sangrento, com diferenças de língua e cultura. Enfim, tá aí o comentário do Fausto, que está te ouvindo, né? E do Ney, que está também te ouvindo, Ney Piacentini, que vai entrar daqui a pouco, ou não, porque é o seguinte, eu só estou com um telefone aqui, Ney, daqui a pouco eu te ligo, assim que terminar a conversa aqui com a Ana, porque o Ney também vai comentar as eleições. Mas em relação a esse comentário da Turquia, essas outras, não só a Turquia, né, essas outros cantos do mundo, onde está muito muito latente esse separatismo, né, Ana? Como é que você acredita que isso é uma... É isso, né? O que eu estava falando para você, o Freud tem toda uma análise dessa questão, né? Do quanto é humano isso, infelizmente. Tem uma carta muito bonita que ele escreveu para o Einstein, né? Falando da guerra, dizendo de como isso é uma tendência humana, né? Ver no outro, e parece que o mais semelhante o outro é de você, mais você se apega a pequenas diferenças para ver no pequeno traço de diferença do outro. É aquilo que você rejeita em si mesmo, né? Então, o mal é projetado no outro e o outro é visto como estrangeiro, como essa coisa da eteridade, né? Do outro mesmo, né? Esse outro radical que tem em nós mesmos e que normalmente é encarnado pela mulher, né? Já foi encarnado pelo judeu, né? O judeu no sentido quase que genérico, né? Assim, desse outro que é lá no Oriente Médio, ao contrário, os judeus estão assumindo, né, um pouco, às vezes, não os judeus, mas o Estado de Israel, né, acaba muitas vezes assumindo essa posição. Quer dizer, é algo humano, né, é algo humano que a gente tem que aprender a lidar e a tratar, né. Agora, no Brasil isso é patético, porque, por exemplo, na Turquia, como ele citou, né, a questão dos curdos, e todas essas questões das etnias ali, né, que na verdade em geral têm a mesma origem, e é isso, vão brigando por pequenas diferenças, né. No Brasil, isso ganha contornos assim quase caricaturais, né, porque qual é a questão étnica que tem aqui, né? Disso que a gente vê acontecendo estruturalmente em outras regiões do mundo, né? E ao mesmo tempo mostra o quanto isso é humano, né? E o quanto a gente tem que estar atento, e o tratamento para isso, acho que são os tratamentos que a gente já viu que mais ou menos funcionam, né? que é o diálogo, que é o debate, que é a democracia, que é o respeito ao outro, que é um fortalecimento das leis, né? Para que isso seja impedido, né? Quer dizer, eu acho que uma coisa é liberdade de expressão, né? Outra coisa é manifestação de ódio, de preconceito, de não pode, né? Enfim, é ilegal, inclusive, né? Não sei se você viu que o Ministério Público abriu um link, inclusive, ali, né? Um portal para que as pessoas possam fazer abrir representações mesmo, né? A OAB está incentivando, inclusive, os cidadãos a fazerem isso. É um exercício de cidadania. Acho que a gente só vai poder fortalecer nossa democracia com a própria experiência da democracia, né? Não tem como a gente não fazer isso, a não ser exercitando isso. E nós estamos nesse momento de pleno exercício, os atores todos, né? E o pior que aparece nessas horas deixa a gente um pouco desconcertado, diga até um pouco deprimido, né? Muita gente com quem eu tenho conversado está muito triste, muito curioso esse efeito, né? De decepção, de tristeza, porque pessoas muito próximas a nós, né? Às vezes até familiares, amigos, né? Manifestando, assim, posições deploráveis, né, Elvio? É triste, né? Muito bem, minha querida. É isso. Muito bem, foi ótimo, inclusive. Até peraí que tem outro recado. Acabou de chegar outra mensagem aqui que eu nem tive tempo de ler aqui. Chegando, tá rápida a coisa aqui, viu? Peraí, vamos lá. Com certeza é pra você, né? Com certeza é pra você. Cadê o Fausto? Tá escrevendo também. O Fausto tá aqui. Nossa, ele escreveu uma tese aqui, né? A partir da sua fala. Que legal, que legal. Peraí, cadê? Aí ele termina dizendo assim: e aqui o poder e as fronteiras estão sendo mantidas na base do autoritarismo e da porrada mesmo. Não tem conversa. E é bem isso que o Fausto está vivendo lá. Inclusive, acabou de casar, né, com uma turca. Acabou de chegar lá e já casou, né? E provavelmente vai ficar por lá um bom tempo, né? Uhum. E vai acompanhar aí. Estava chocado. Hoje de manhã ele mandou um sinal aqui, né? Pelo WhatsApp, dizendo que ele estava... Poxa vida, que ele estava assustado a hora que ele viu. Falou, cara, a hora que eu ouvi o Facebook, né? A hora que eu vi eu fiquei chocado. Ele falou, nunca vi isso, né? Falou, pô, o cara fazendo em... Então, quer dizer, são visões. Aí o Cian... também tá, olha, hoje o programa tá internacional, a gente desencanou de ser nacional isso, né? O Luciano tá na Alemanha e tá dizendo aqui que concorda com tudo que a gente tá falando aqui, e de fato, realmente, o que ele tá vendo pelo Facebook, né? Ele falou que tá um pouco também chocado com a maneira como as pessoas estão se manifestando, e da maneira como, né? Não é só o quanto, mas da maneira como, enfim. Ontem mesmo numa roda de prosa aí que a gente tem do antenado, houve lá um incidente, começou um tal de acusação, sabe? Uma coisa meio degradante, assim, no sentido de quem é esse filhinho de papai? Quem é esse... Eu falei, ixi, a coisa tá meio, tá pegante. Gente que viveu desde de adolescência junto, no mesmo colégio, né? Tiveram boas relações, de repente tá nesse grau aí a coisa, mas enfim... sei lá, vamos. Ana, brigadaço, querida, pela tua participação, tá? Obrigada a você. E aí, daqui a pouco, inclusive, eu já tô pegando todas. Ontem, inclusive, a participação dos nossos antenados aí, já consegui também. Eu tô com, apesar de eu estar com um problema aqui no site da rádio, né? Eu tô conseguindo subir o áudio por um outro formato. Aí a gente vai se organizando aqui para poder. Te mandar, inclusive, o áudio, tá bom, querida? Tá ótimo, tá bom. Então, um beijo, agradeço, um beijo, minha linda. Até mais. Bom tchau, dia, tchau. Beijo. Bom dia, tchau, tchau. Bom, a gente ouviu Ana Laura Prates Pacheco, né? Psicanalista, a respeito, então, fazendo avaliação aí, como ontem a gente ouviu bastante gente. Aproveitando que eu falei do site, deixa eu fazer um esclarecimento aqui que é necessário. Eu tenho várias vezes provocado, enchendo o saco aí de todo o pessoal da informática, né? Não aqui especificamente da rádio, porque na rádio a gente sabe das limitações técnicas, inclusive que o Chris tem que inventar coisa aí, até parafuso, arame, enfim, tem que trabalhar em umas condições bastante complicadas aí, né? Eu tenho feito essa brincadeira porque me dou a liberdade de fazer essa brincadeira, assim como faço às vezes até comigo mesmo, né? Porque, na verdade, essa coisa de a gente tá aí ouvindo e sempre se propagando a coisa de que alta tecnologia, porque somos a capital, somos isso, somos... Calma, gente. dá um tempo, entendeu? A coisa não é tão assim, entendeu? Tem lá seus problemas, todos nós temos aí os nossos problemas, né? É, inclusive também na parte técnica, então tudo é possível de erro. Então, mas gostaria de deixar claro que não tem nenhuma crítica. Eu estou falando isso porque são amigos, pessoas que, caso do Cristiano, né? O caso do Marcelo, enfim, também que trabalha lá na. Agora, essa provocação é no sentido de. Não é pessoal. A gente sabe das limitações e das condições em que vocês trabalham. Por exemplo, Marcelo, tem gente roubando fio. É uma coisa meio precária, né? Como assim roubar fio? É, não tem telefone porque rouba um fio. Então, sabemos de tudo isso. Então, meus queridos, não fiquem magoados, muito pelo contrário, vou continuar com essa provocação, porque é muito mais no sentido de atingir vocês e coisa parecida. Eu tô levantando essas pelotas para que, né, esse pessoal que fica com esse ufanismo, né? Olha, porque somos a capital, olha, porque nós, olha, calma aí, baixa um pouco a bola aqui. A gente vive de monocultura, meu bem, entendeu? Então, baixa um pouco a bola aí que a situação é mais grave. Bom, vamos pro intervalo? Chega de falar, Erv.